Pá, o amor é urgente, não deem cabo na gente do que temos de melhor. De que o Paredes dizia que era a própria poesia, porém, sem menção de autor. E para mais, quanto ao resto, sai ao cado sem cabresto, dispensando-se o preceito de evitar o 31. Oh, meu, tens aí algum? E não digas bom proveito. Oh, meu, tens aí algum? E não digas bom proveito. Oh, meu, tens aí algum? E não digas bom proveito. Há uma história esquisita na qual a Maria Rita uns dentinhos de pescada na boca do corpo dita vieram à dita confita e a pobre amargurada. Nas noites desta Lisboa, as garinas numa boa, pela travessa da palha, olhos fechados a mundos vindos do fundo dos fundos daquela triste batalha. De Alcácer Quibir, do Fé, morremos todos de pé. Não digas à minha mãe, varina na Madragoa, que julga estar em Lisboa um presidente em Belém. Que julga estar em Lisboa um presidente em Belém. Que julga estar em Lisboa um presidente em Belém. E se o fim ela não vê, pede ajuda ao Carlos T, que não é parto sem dor. O disparate da vida, uma história mal parecida, com desfecho hardcore.